Web 5836, 132 a bordo, 340, Salvador Alterna. Web 5836, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera do Alma 0, Torre 1186, ajuste no 012, uma boa noite. Índia Alfa, ponto de espera, Torre 186, muitíssimo obrigado, Comei 12, um ótimo serviço, até mais tarde. Web 5836, próximo ponto de espera está pronto. 5836, boa noite, alinhar e manter o 1-0. Poderia confirmar para 5836? Alinhar e manter o 1-0. Alinhar e manter o 1-0, 5836. 6310 aos 15, direita, 1219. Livre hoje, né? 6310. 219, solo aos 15. 219, obrigado. 5836, decolagem autorizada, 120 com 10. A linha decola, 5836. Salvador, muito boa noite, 763, 0 livrou. Táxi via Alfa Índia, gate 01. Alfa Índia 01. Desça para 2000 com 1012, livre LS, informe no localizador estabilizado. 2000, 1011, depois estará estabilizado o 398. 152, desça para 3000 pés com 1012. Foi 36 aos 17, 19, décima 8, boa viagem. Obrigado, controlado. Então 3561 para Brasília, nível 380 autorizado, via pergunta 17. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita na saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5403, então 3561. 3561, autorizado Brasília, 380, decola da curva à direita, Gole Ofito, saída da pista 17, aerovia 198, controle. 5403, outro ponto. Para puxa acionamento, tá 3561. Pela Índia, hoje é 6310. 6310 via Índia, gate 1. Via Índia, sim. Passa ali do 2224, tá bom, pronto para o táxi, PLB 34, 3 horas e 20, altera com Fortaleza. Passaredo 2224, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-186, ajuste 1-0-2, uma boa noite. Juliette Alfa, 286, boa noite, 2224. 4, a sinistração desse mantém 060, chegada Mali. Torre, salva a transportadora 2224, nós vamos para o cidadão 0, pronto. 2224, alinhar e decolar, pistão no 0, no 20 graus, 10 nós. Tá, visual, pode prosseguir para 2000? 2012, agora já está no ILS. 1012, chamará no ILS, obrigado. Estabilizou, Golo 398. Agora de aproximação, enxame torre em 118, meia dúzia. 86. Qual é o seu TAM 3662? Afirmativo. TAM 3662 para Natal, nível 370 autorizado. Perdo 1 a 0. Decolagem da pistão a 0 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Zipar. Controle Salvador 1 no 9.8, torre 1 no 8.6. Aciona 5421 no TAM 3662. Deu 350, saída Momo. 350 na saída Momo, 2224. Transulou 1 no 0, decola da pista 1 no 0, com primeira curva à esquerda na saída Pucas e para. Controle na saída 119.8, a torre em 118.6 e o transponder em 5421, é o TAM 3662. Torre Salvador, quando 398, baixo travado, final 10. 398, pouso autorizado, pista no 0, 120 graus, 10 nós. Nível pouso no 0, gol 1398. Para aproximação, a pouso estabilizado. 3152 reduzindo, é o número 1, né? É, o número 1 está bem reduzido, ele está com 120 de ground. Ah, ok. Autorizado, Chimitax, gol 1885. Autorizado, 1885. Paulo Salvador, 3858, informação em uniforme. Solicita nível 370 para Fortaleza. 3858, pronto cópia? Afirmo, pronto para cópia, prossiga. 3858 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Pedro 19. Decolagem da pista no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle Salvador 1198. Torre 118 decimal 6, acima 5422, são 3858. Confirme, transponder. 5422. Autorizado, Fortaleza, nível 370, Upper Zulu 19. Decola pista 10, curva esquerda, Momo Frote. Controle 119 decimal 8, Torre Salvador 118 decimal 6, transponder 5422, são 3858. São 3858, correto, time pronto para prospeccionamento. Informará 3858. Prossiga. Você é estabilizado? Positivo. Sete aproximação agora com a torre 1862, com pouso da colagem. 1862, muito obrigado, até já. Bola 404, livre LS, informe no localizador. Localizado LS, reportará no localizador, gol 404. Bola 604, desça para 3 mil pés, 3 de terceiro, altímetro 1012. 3.000, 1.012, 6.04. Controle, eu passo ali 2.2.2.4, autoriza a voz para ti. Só um minuto, aguarde. Torre Salvador, 3152, boa noite. Passando o externo, baixar travado. 3152, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda. Informação 404, desvio, desvio à direita, está no cúmulo aqui bem na proa, tá? 404? Isso. Foi no 404, você modulou? Afirmativo, 404. Ok, sente. Passando 2224. Prossiga. Tudo restrito ao 330, restrito ao 330, direto de Juazeiro. 330, direto de Juazeiro, 2224. Bono 398, táxi via Alfa, mantém antes da táxi Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 398. Só botou não, 1885, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da pista 10, torre 1186, ajuste 10, 12, uma boa noite. Juliette Alfa, ponto de espera 186, 612, 189, 85, boa noite. Papa do Ground, Azul 4071, Gate 8, request pushback and start up. Azul 4071, clear pushback and start up, report back for taxi. I will call back to taxi Azul 4071. Essa proa, eu intercepto o localizador, ok? Devido a esse cúmulo aí na final da start. Ok, ciente. Um boa noite, alinhar e manter o 1-0. Alinhar 1-0, 3-5-6-1. Quanto aproximações, chame torre 1862 no 404. 3561 no. Ainda está um pouquinho na ponto de espera aqui, mas vamos solicitar mais um minuto. Salvador, boa noite, bom. 1-3-1-5-2, e Juliette, gate 02. Alfa Juliette pro 02, obrigado. Rota 3561. Prossiga. Nós vamos ter que aguardar um pouquinho aqui para liberar o tráfego da pousa aí. Mantenha a posição, ok? Mantenha. 1884, boa noite, pronto com o número 2. Sim, a gente mantém a posição no 884. Ah, confirmando no 885. Sim, no 885. Photo ground, Azul 4071, request taxi, we have on board 121, alternate Ribeirão Preto and Durazil, 4 hours, 35 minutes. Azul 4071, taxi via Juliet, Alpha, holding point runway 10, tower 186, QNH 1012. Ok, táxi vai Apron, Juliet e taxi Alpha. There, call tower 18.6, Azul 4071. Have a nice job. Have a nice. Obrigado, até daqui a pouco. Opa, passa a companhia aí, por favor. Né, 6201, pronto para cópia? Missionário 6201 para Rio de Janeiro, Santos Dumont, autorizado nível 360. Decola da pistão no zero com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bidev, aerovia Upper November 857, seguro, Upper Zuluno 6, Gruf, Upper Zuluno 4, Barbacena. Controle Salvador, opera em 1-9-8, Torre 1-8-6. Lanciona 5-4-1-5, Oceaner 6201. Saída da Euleda Bidev, aerovia Upper November 857, até Sierra Golf Romeu, seguro, Upper Zuluno 6, até Gruf e Upper Zulu 14, até Barbacena. Pushback e a Santa. Então, 3561, decolagem autorizada, pista no zero, uma centena com 8 nós. Confirmando o Xenem 201, até November 857 até seguro, Sierra Golf Romeo, e depois a pessoa no meio até Gruf, e aí a pessoa no 4 até Barbacena. Xenem 6201 no correto, chame pronto para pushback acionamento. Alô, Salvador, boa noite, voo no 404, livrou na alfa. Boa noite, voo no 404, ingresso via Juliette pro 06. Juliette 06, no 404. Para pushback acionamento, o TAN 3662 está no finger 5. O TAN 3662, autorizado, chame para o táxi. Vá para o táxi 3662. O voo no 404 vai observar o tráfego da TAM, vai iniciar o pushback agora no gate 5. E observando o pushback do TAM, ingressa via Juliette para o 612. Paciente, no 404. Tato, chame táxi, o Xanar 6201. Tá 3561 aos 37198, boa viagem. 98, boa noite, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, OTAN 3561. 3561, contato Radan, boa noite. Sobre o 380, Ceda Gole, transição ao Fito. Gole, o Fito 380. É, se possível, Prodigole. Prodigole, autorizado. Prodigole, autorizado, 3561. É, Prodigole, autorizado, obrigado. Estimativo 404? Estimativo, tinha dado a instrução de táxi para o 06, mas depois tem outra instrução, que era para observar o pushback do TAM e ingressar via Juliette, dando passagem no TAM no pushback. E ingressou e o TAM já tinha iniciado o pushback. Pela interpretação, mas o meu também reduzindo a velocidade. Solo Salvador, TAM 3858, gate 3, solicita pushback a tramenta. Mando no gate 3. TAM 3858, solicita pushback a tramenta, gate 3. Autorizado, chame taxa, TAM 3858. Autorizado, pushback a tramenta, TAM 3858. 04 aos 40 219. 219, vamos no mesmo. 6310, pode ir e pode. Autorização para receber. Puxa, 6310, pronto, cópia. Puxa, 6310 para Recife, autorizado nível 350, via turística 58. Decolagem da pista 90, com primeira curva à esquerda, na saída Pucca, transição Aracaju. Controle Salvador 1-19-8, Torre 1-8-6, aciona 5-4-1-7, Oxanés 6310. Autorizado 350 para Recife, reporte 28, escola da teste, curva esquerda, Pucca, Aracaju. 19-8 ao controle, 19-6 Torre, 5-4-1-7. Correto, chame para puxar o excelamento Oxanés 6310. Tá bom. Fala, boa noite, boa noite, 04, livrou? Continuou no 604, táxi via Alfa, mantém antes da taxi Juliette. Via Alfa, mantém antes da Juliette, gol, no 604. Paulo Salvador, muito boa noite, trip 52, no 6, ciente da posição uniforme, solicita 130 para Aracaju. 30, confirmando? 130. Ciente, aguarde, copo me dando. Aguarde 4 minutos, 3526. Aguarda. Tá mandando lá. 1985 aos 42, 19 e 8, boa viagem. 19 e 8, obrigado. Salvador, voo no 885, decolou Nadael. Voo no 885, 360, vigilância. 360, vigilância, 985, tá bom. 3 horas e 30 de autonomia. Recife, frequência 1260, alterna 128.8. 1260, 288, 3561, obrigado. Juliette Alfa, ponte PL 86, ajuste 1012, chame 62, 01. Táxi TAM 3662 com o PLB de 91, autonomia de 2 horas e 40, alternando Fortaleza. TAM 3662, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 18.6, ajuste 10, 12, uma boa noite. Juliette Alfa, no ponto de espera 7186, TAM 3662. Paulo Salvador, TAM 3858, alterna João Pessoa, autonomia 04 10 131 a bordo, solicita ataque.